Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja Deus pela tua vida, que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo, te enchendo da graça dele, porque a graça do Senhor nos basta. Ainda que tenhamos passado por lutas, por dificuldades, saiba, Deus é aquele que nos ajuda. No livro de 2 Crônicas, capítulo 29, tem um versículo que fala assim: o Senhor será com os bons. E quando é que eu e você somos bons? Porque Jesus... Certa vez um homem chegou e falou assim: bom mestre, e Jesus falou: por que me chamas bom, se bom só tem Deus que está nos céus? Mas nós somos bons quando nós somos imitadores de Deus. Quando nós amamos o Senhor, quando nós amamos a sua palavra, nós nos tornamos pessoas melhores. E uma vez nos tornando pessoas melhores com coração puro, Deus é aquele que nos abençoa. A palavra de Deus diz aqui no livro de Jó, capítulo 17, no verso 9, o seguinte: o justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Você quer ser vitorioso? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer que Deus te ajude a ir para frente? Então seja você puro, seja você andando em caminhos de santidade. No próprio livro de Jó, capítulo 8, verso 5, diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se você for puro e reto, ele sem demora vai despertar em teu favor e vai restaurar a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Saiba, quando você anda nos caminhos do Senhor, Deus te abençoa. Por quê? Porque no próprio livro de Jó, capítulo 36, no verso 7, diz assim: o Senhor faz justiça aos aflitos e do justo não tira os olhos. Se o Senhor está olhando para você, saiba, você já está a meio caminho da vitória. Louvado seja Deus. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus queridos irmãos. Deus, derrame do teu poder e da tua graça a todos que nos ouvem. Há mais de 220 emissoras que transmitem o Caminho Santo. Nós te pedimos que a tua unção, que a tua glória e o teu poder se manifestem de uma maneira bendita e poderosa. Que o Senhor faça resplandecer a tua presença, iluminando a mente, fortalecendo o coração, dando um discernimento aos caminhos que cada um deve tomar. Deus, há tantas pessoas que estão em dúvida se deve ou não mudar de emprego, de como melhorar o seu relacionamento, de como educar melhor os seus filhos. E a tua palavra diz, Pai, que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha abrir as portas e as comportas dos céus, que o Senhor venha trazer sapiência, sabedoria, discernimento às pessoas a andarem na direção certa, a decidirem por aquilo que é bom, perfeito e agradável, por aquilo que emana do teu coração e da tua vontade. E eu quero ministrar a tua bênção, a tua presença, dando a cada um, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eles tomem como decisão. E que a paz de Cristo, como diz a tua palavra, seja o árbitro do coração deles. É o que te pedimos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Desesperado por mais. Seguros e contos virei ao chama cada brasileiro. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos aqui um e-mail do Lideraldo Luiz e que gentilmente nos pede uma orientação acerca de como poder proceder em relação a fazer batismos a pessoas que estão doentes sem a possibilidade de sair de um hospital. Meu amado, a primeira coisa é que o batismo, por exemplo, a Igreja Batista, compreende que deve ser por imersão, ou seja, a pessoa precisa ser totalmente colocada debaixo das águas para que esse batismo seja feito. Existem outras igrejas, como por exemplo a Igreja Presbiteriana, que faz um batismo por aspersão, pega um pouco de água, joga na cabeça. E quando eles fazem isso, eles fazem segundo uma orientação que está escrito na própria palavra de Deus. Veja só, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que quando o Mar Vermelho se abriu, imagina que criou-se colunas de água de um lado e do outro, e o respingar daquelas águas batizaram o povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso a Igreja Presbiteriana, dentre outras, entende que não há necessidade da pessoa ser imersa debaixo das águas. Agora, é óbvio que a gente entende nesse contexto que o que importa não é a quantidade de água, mas sim o simbolismo. E nesse sentido, meu querido, eu entendo que a pessoa, um sacerdote, pode batizar um enfermo com a água, porque o que importa é esse simbolismo. Agora, é óbvio que para que seja batizado, a pessoa precisa crer e confessar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Reafirmo, isso é uma posição minha, eu entendo que há igrejas que têm uma outra visão, mas eu estou colocando aquilo que nós cremos. Que Deus te abençoe e obrigado pelo seu e-mail, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando como trazer a Arca de Deus para as nossas vidas, para minha casa, para que as coisas aconteçam de uma maneira favorável para mim e para você. A Bíblia conta a história de um homem chamado Obed-Edom. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, no verso 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, geteu, 3 meses. O Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. No programa de ontem, comentei com os irmãos a respeito de termos a necessidade de gastar tempo buscando a Deus. Não tenha você pressa de sair da presença do Senhor. A presença do Senhor, diz o salmista, traz alegria, traz proteção, traz paz. E este homem aqui, ele gastou tempo buscando a presença de Deus. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom geteu 3 meses. Em Apocalipse a Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, purifique-se mais. Eu me recordo que um tempo atrás, na igreja, o pastor fez um desafio à igreja, falou assim: olha, eu vou querer que os irmãos, fazer uma campanha aqui na igreja, que os irmãos jejuem 21 dias. Você vai tirar uma refeição do dia e aquela refeição, você, naquele período, você vai passar buscando a Deus. E eu, quando vi aquele apelo, aquele desafio, eu falei, lembrei de Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se mais; aquele que é puro, purifique-se mais. E eu pensei no meu coração: o quê? 21 dias? Não, eu vou buscar a Deus é 3 meses, eu vou jejuar 3 meses, tirando uma refeição por dia. E aí, comecei aquele propósito com o Senhor. No meu carro, eu escuto sempre ou pregações ou louvor, e eu tenho muitas pregações onde eu vou nas igrejas, tem um irmão pregando, se ele tem material que ele divulga, eu compro aquele material. E eu peguei uma fita ali aleatória, um CD aleatório, coloquei para tocar, e o pastor estava pregando justamente esta palavra: como trazer a arca de Deus para a sua vida. E ali, quando ele leu essa passagem, permaneceu a arca do Senhor na casa de Obed-Edom 3 meses, e o Senhor o abençoou e a tudo quanto ele fez e a toda a sua casa. Na mesma hora, o Espírito Santo tocou no meu coração, falando assim: você está buscando o Senhor 3 meses, igual esse Obed-Edom? Pois assim como Deus ouviu a história e as pessoas ouviram falar que Deus abençoe esse Obed-Edom, eu também vou te abençoar e as pessoas vão ouvir ao teu respeito. Queridos, poucos dias depois, surgiu a oportunidade de eu comprar uma casa aqui em Brasília, no Lago Norte. Essa casa foi financiada em 24 meses, direto com o proprietário, juros de 1%, coisa assim de pai para filho. Então, eu vi a bênção de Deus na minha vida nesse episódio. Por quê? Porque as coisas fluíram de uma maneira abençoada. Louvado seja Deus. Outra coisa que ele diz aqui: permaneceu a arca do Senhor em casa. Queridos, na sua casa, evite colocar coisas que vão fazer com que Deus não se agrade. Esses dias, para trás, eu virei para Deus e falei assim: Senhor, eu vou fazer um baculejo aqui na minha casa. Baculejo no sentido de procurar alguma coisa que não te agrade, que te ofenda. E peguei livros, cadernos dos meus filhos. O que eu observei em muitas capas dos livros infantis? Figuras de duendes, figuras de demônios, figuras em que Satanás estava ali sendo exaltado, em livros infantis, em coisas assim que eu falei: meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso aqui? Amados, a palavra do Senhor diz que nós temos que andar em santidade. Sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Imagens de esculturas que o Senhor, às vezes, você ganha um presente, coisas que às vezes chega para a sua casa que você nem tomou conhecimento, está ali escondido, servindo de quê? De ponto de contato. Quando você decide trazer a arca do Senhor, trazer santidade na sua vida, as coisas vão fluir de uma maneira sobrenatural. Se trouxéssemos para o dia de hoje, quando diz aqui: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem por amor da arca de Deus. Os filhos passaram no vestibular, conseguiram empregos ou abriram empresas, você recebeu uma herança, problemas que você estava na justiça foram resolvidos, a sua esposa ficou mais magra, mais bonita, aquela filha que não podia engravidar ficou grávida. Ou seja, as coisas passaram a fluir na sua vida. Mas, além disso, como que efetivamente eu consigo fazer com que a arca de Deus venha para a minha vida? A Bíblia, ela explica o que vem a ser a arca de Deus. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 4, ela começa a definir o que vinha a ser a arca de Deus. É o que eu vou pregar nesses próximos 3 programas, explicando para vocês como trazer a arca de Deus para a minha vida. Não perca o programa de amanhã. Deus vai falar ao seu coração, vai te abençoar, e você vai ver que vale a pena você trazer a arca de Deus para a tua vida e para a tua casa. Até o programa de amanhã, se Deus assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar falando sobre fé, especificamente em Hebreus capítulo 11 e hoje no verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. A fé nos leva a realizar obras inacreditáveis. Nada mais ilógico e impensável do que passar anos e anos, décadas, construindo uma arca numa terra árida, acreditando que iria chover muito. Noé não foi guiado pelas circunstâncias, tampouco por aquilo que via, mas por inspiração divina. Na parábola do semeador, por exemplo, Jesus ensina que quando a semente cai numa terra boa, significa que aquele que ouve a palavra e entende, cuja colheita poderá alcançar uma produção de 100 para 1. Contudo, quando a palavra cai à beira do caminho, ou seja, num coração que não compreende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado. Quando encontra um terreno pedregoso, a semente não cria raiz. Logo, a tribulação ou a perseguição leva ao abandono do Evangelho. Neste caso, ela simboliza o coração que se alegra momentaneamente com o Evangelho. Por fim, a semente que cai entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Convém notar, portanto, que a semente sempre é boa. O fator limitante para sua germinação é o lugar onde ela caiu. Deste modo, muitas promessas de Deus irão se cumprir em nossa vida, dependendo do tipo de solo existente em nosso coração. E eu te pergunto, meus amados, quanto você tem de fato deixado que a boa semente germine no seu coração? Quantos de nós, nesta relação, fazemos, meu amado, o que aparentemente é correto, mas de fato e de verdade não estão trazendo edificação? Quantos de nós, meus amados, ouve a palavra do Todo-Poderoso, compreende, acredita, traz uma esperança, mas com os intempéries, as dificuldades do dia a dia, deixa que o inimigo roube a boa semente? Meus queridos, você tem que entender isso, que tudo que é perfeito, agradável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso coração. E quando nós aprendemos a deixar que a semente de Deus se desenvolva em nosso coração, ou seja, quando nós ouvimos uma palavra do Senhor, quando somos edificados pelas Sagradas Escrituras, nós precisamos estar remoendo no bom sentido, ou seja, relembrando, trazendo à tona, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, essa verdade, para que ela não caia no esquecimento, para que ela não deixe de produzir os seus devidos frutos, porque a semente gerará aquilo que Deus deseja. Mas, muitas vezes, as fascinações deste mundo, o diabo, as preocupações nesta terra, sufocam a boa semente. Você precisa realmente viver nesta dimensão. Deus é generoso com aqueles que o buscam. E o apóstolo Paulo diz que o que requer dos dispenseiros é que eles se encontrem fiéis naquele grande e glorioso dia. Portanto, nós temos que entender que Jesus é o autor e o consumador da fé. E quando ele nos chama, ele paga a conta. Quando o vocaciona, dirige, capacita e dá os meios necessários para a realização da sua própria vontade. Somos chamados para fazer a obra. Isso não é uma missão apenas dos líderes da igreja, mas de todos que estão ligados à videira verdadeira. Pois todo ramo que não der fruto, o Senhor corta, mas os que manifestam fruto são podados para dar mais fruto ainda, para a glória do próprio Deus. Pela fé eu tenho vencido. Pela fé acontecerão realizações jamais sonhadas. Pela fé realizaremos coisas infinitamente maiores, porque o poder do Altíssimo se manifestará. na palavra de Jesus. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. Que você seja edificado na fé, consolado pelo Espírito Santo. Nós continuaremos falando sobre a fé durante os próximos dias, essa semana próxima, falando de versículo por versículo sobre os heróis da fé no Hebreus capítulo 11. Obrigado pelo seu carinho, derrame o seu coração na presença de Deus e verá a glória de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confie no Senhor e não te estribes em teu próprio entendimento. Que Deus te abençoe e que a glória do Altíssimo se manifeste. E até amanhã, se Deus assim nos der graça. Caminho Santo. Queridos ouvintes, nós queremos mais uma vez agradecer a tua audiência, pedindo que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe. E não se esqueça, o teu Deus reina. Deus, ele é aquele que governa o universo. Todas as coisas estão no poder do nosso Deus. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 23, no verso 13 e 14, o seguinte: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Deus, ele vai cumprir o que está ordenado ao teu respeito. E o que está ordenado ao teu respeito são bênçãos, são paz. Jesus, Deus diz lá em Jeremias 29, 11: eu é que sei que pensamento tem ao teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus vai te abençoar, vai te sustentar, vai te fortalecer. Ele vai tomar essa situação nas tuas mãos e te dar a vitória. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham também na internet, www.pregaçõesevangelicas.com.br. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, e receba você um beijo no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.